Bem, meus amigos e meus irmãos, o que é que nós vimos buscar e ao mesmo tempo trazer aqui? Porque vocês, quando vêm buscar alguma coisa, vocês sempre trazem o seu bom sentimento, o seu amor. E eu não posso dar retribuição melhor a vocês do que falar das palavras e dos exemplos de Jesus. Muita gente debocha do Evangelho. Alguns dizem que é uma coisa superada. Mas como pode ser superado algo que trata dos interesses mais profundos do ser humano, mesmo quando o ser humano não acredite? Porque nós temos lá em nossa profundidade o que eles chamam de inconsciente, que não é tão inconsciente assim. Porque na nossa profundidade está o nosso espírito. Por isso Jesus nos alertou: eu sou a árvore, vós sois os ramos, nada podereis fazer sem mim. Nada. A verdade é que o Evangelho sobrevive. O Evangelho de Jesus está aí apesar de todos os combates, de todas as negações, de todas as proibições e nações que conseguiram afastar o Evangelho das suas massas, do seu povo, hoje se veem obrigadas a permitir que ele volte a ser lido publicamente. Por quê? Porque ninguém pode destruir o sentido de religiosidade que nasce em cada um de nós, ser humano. Não adianta, não adianta. Como eu estava inspirado por Deus quando escrevi sobre isso. Todos nós nascemos com um sentido de religiosidade. Mesmo quando nos tornamos ateus por tais ou tais motivos. Aliás, eu cheguei a dizer que a falência religiosa é que gerou o ateísmo. E o mundo passa por um caudal de transformações. E tudo nos conduzirá a Deus, até mesmo a família. Mesmo nos momentos mais terríveis, nos paroxismos da vida, o norte é sempre Deus, porque Deus é amor. Mínimos, que é pseudônimo de Vantuil de Freitas, saudoso irmão que já está na parte espiritual, realizou um belo trabalho que o irmão Zaru comentou há muitos anos. Só algumas gravações que restaram eu guardei. Realizou um belo trabalho unificando os quatro evangelhos. Nós temos também o evangelho unificado pelo padre Léo Persch. Mas o autor deste trabalho que nós vamos apresentar aqui neste programa explica uma página introdutória. Diante das dificuldades que a muitos apresenta a leitura das descrições dos quatro evangelhos, as quais em alguns pontos podem parecer incoerentes, decidimos realizar o presente trabalho de compilação e condensação, com a esperança de que o mesmo possa preencher uma lacuna até agora existente nos meios religiosos do Brasil, se não do mundo. Isso ele fez na década de 40. Procuramos registrar fielmente todas as passagens e ensinamentos, resumindo-os em estudos compreensíveis. Supuséramos sempre como impossíveis de concatenação adequada a mente prática de Mateus, a descritiva de Marcos, a artística de Lucas e a divina de João. Todavia, aventuramos-nos ao trabalho e aqui o oferecemos para que possa servir de delineamento àqueles que se resolvam a publicar um trabalho menos imperfeito. Guiamo-nos pelas traduções existentes, salvo num que noutro ponto, em que dela nos distanciamos, aproximando-nos ainda mais do original grego ou da Vulgata. Todas as traduções de que nos utilizamos são excelentes, principalmente a em Esperanto. O Novo Testamento, revelação divina por instrumentos humanos, quais os foram seus autores, apresenta-nos muitos degraus de revelação e conhecimento, somente acessíveis pela evolução com o tempo ou pela iluminação com esforço próprio. Uma só luz por diversos filtros. Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1946, Mínimos. Então vamos à síntese de os evangelhos. Todos preparados para, numa única vibração, nós falarmos do que interessa a Jesus, que é a nossa salvação. Eu vou dividir os trechos aqui conforme a necessidade, porque são enormes. Vamos lá então. Predição do nascimento de João. Síntese de os evangelhos de Jesus. Tendo muitas pessoas empreendido escrever a história dos fatos desenrolados entre nós, guiando-se pelo que nos transmitiram aqueles que os observaram desde o começo, com seus próprios olhos, e foram os ministros da palavra, pareceu-me conveniente, ó excelentíssimo Teófilo, depois que investiguei exatamente todas essas coisas, desde o início, narrar-vos toda a série delas, a fim de que conheçais a verdade da doutrina em que fostes instruído. Sob o reinado de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe sacerdotal de Abias. Sua mulher pertencia à raça de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam aos mandamentos e ordens do Senhor de modo irrepreensível. Não tinham filhos, por ser Isabel estéril e estarem ambos em idade avançada. Desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na ordem da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme o costume entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, enquanto a multidão, do lado de fora, orava contritamente. No momento em que se queimava a resina, à direita do altar de incensamento, um anjo do Senhor, nós dizemos um espírito de luz, não é mesmo? apareceu de pé a Zacarias. Ao vê-lo, Zacarias ficou todo perturbado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho a quem chamarás João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com o seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos de Deus. Não beberá vinho, nem bebida alguma inebriante. Será cheio do Espírito Santo, desde o seio materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. E irá à frente do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para Deus um povo dedicado. Vocês veem como é que nós somos todos comandados? Estão todos eles observando a nossa vida, os anjos, os espíritos de luz. Mas prosseguindo, na leitura do Evangelho unificado, na síntese de os Evangelhos, disse então Zacarias ao anjo: como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? Como? Respondeu-lhe o anjo: sou Gabriel, sempre presente diante de Deus, e fui mandado para te falar e te anunciar esta boa nova. Mas vais ficar mudo e não poderás mais falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto não haveres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo, enquanto isso, esperava Zacarias e se admirava que estivesse demorando tanto no santuário. Mas quando ele saiu, sem poder falar, todos compreenderam que tivera uma visão no santuário, pois que lhes dava a entender isso por sinais, e continuou mudo. Decorridos os dias do seu ministério sacerdotal, voltou para casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante 5 meses, dizendo: esta graça que o Senhor me concedeu quando se dignou de tirar-me do opróbrio diante dos homens. A simples leitura do Evangelho nos traz um grande bem, porque vai nos mostrando que existe alguma coisa superior na vida, porque o chamamento hoje no mundo material é muito grande. Mas tudo estava profetizado. Eu quero que vocês prestem bem atenção para isso que eu vou lhes dizer. Já falei muitas vezes, mas é bom prestar atenção. Está profetizada a manifestação do anticristo no mundo. Ora, o anticristo é tudo aquilo que se volta contra o Cristo, contra a moral do Cristo, contra as palavras e o exemplo do Cristo Jesus. Entretanto, muita gente acostumada a ficar vendo coisas de terror, filmes, revistas, sei lá mais o quê, essas coisas todas que sobejamente se acham disseminadas por aí, muitas coisas pornográficas, etc., sabendo ou não, consciente ou inconscientemente, essas pessoas ficam esperando alguma coisa assim de surpreendente, de botar todo mundo pasmado. E com isso, o anticristo e suas forças vão tomando conta do mundo. Porque não vai aparecer nada teratológico, na forma pessoal, assim, não. O anticristo já está em plena ação no mundo. Nunca houve tanta violência. Nunca tanta descrença. Nunca tanta aberração no sexo. Nunca tanto desamor. Nunca tanta frieza. O que vocês querem mais? Isso são coisas do Cristo? Não. São de quê? Anticristo. E vocês não, então, não vão cair nessa de ficar esperando que ele vá aparecer. Ele já está aí dominando, em plena atuação, armando as suas hostes, fortalecendo os seus instrumentos para dar maior combate ao Cristo e a tudo aquilo que ele significa na terra. Mas de antemão está derrotado no tocante a vencer Jesus. Mas infelizmente, todos os que entram na sua sintonia, porque Deus nos deixa moralmente livres para escolher os nossos caminhos, são arrastados ou arrastadas por ele. Aí então, mais brilha o trabalho da religião de Deus, porque ela está aí em plena atividade, realizando milagres, por exemplo, como este, de Isabel tornar-se grávida já em alta idade. Todos riam dela porque ela não tinha filhos. Teve um só. Mas pelo poder de Deus, que permitiu a sua fecundação no leito conjugal, deu à luz João Batista. Que maior glória que essa? Pois a religião de Deus diariamente dá à luz, em todo esse reinado do anticristo, há muitos Joões Batistas que vêm anunciar a volta triunfal do Cristo de Deus. Graças a Deus e parabéns a todos vocês que labutam por essa vitória da religião de Deus.